palavras pra expressar, basta só olhar pra mim. O meu coração vai te convencer que é amor o que eu sinto por você. Quando num gesto eu lhe entrego o meu coração, frases se tornam em vão. Como um mar de águas limpas, é o meu amor por ti. Você pode mergulhar sem medo. Meu amor, quando palavras não conseguem expressar, veja o brilho em meu olhar. Acredita em mim, que eu sinto pra expressar, basta só olhar pra mim. O meu coração vai te convencer que é amor o que eu sinto por você. Quando num gesto eu lhe entrego como um mar de águas limpas.